andrecedesmoral.com.br. Ninguém merece sofrer por ninguém, mas todo mundo tem um auê por alguém que não tá nem aí pro amor, é amigo da dor. Se juntou pra fazer uma conspiração. Inspiração.